Olá, ouvinte! Está no ar mais uma edição do Na Escuta, o rádio jornal do curso de jornalismo da Universidade Federal de Uberlândia. A gente apresenta informações e tudo o que mais interessa, especialmente para você, jovem. Eu sou Melissa Ribeiro. E eu, Heloísa Rocha. E juntas convidamos você a se conectar aos principais assuntos e temas da atualidade, agora no Na Escuta. Na Escuta, informação que toca. Na edição de hoje, você confere. Já ouviu falar sobre os robôs humanoides? Se sua resposta for não, pode ficar tranquilo. Nossa repórter Isabela Cardoso vai te situar sobre o assunto. No nosso quadro de entrevista, te convidamos a refletir sobre um tema sério, a solidão da mulher negra, com a ativista Poliana Fabrini. Além de cair no gosto do povo, a procura por cerveja artesanal está aumentando. E aqui em Uberlândia não é diferente. Por isso, você confere tudo sobre a produção de cervejas artesanais na cidade. Em um ano tão importante para a democracia no Brasil, a gente preparou uma série de reportagens especiais sobre nosso sistema político no Brasil. Em nossa primeira reportagem, a gente te explica como funciona esse sistema. Ainda nessa edição, você confere uma edição sobre evasão no ensino superior. E para descontrair, o nosso quadro de música cultural, de crítica cultural, conta tudo sobre o novo álbum da banda Nação Zumbi. Esta edição está imperdível. Fique ligado, porque o Na Escuta está no ar. Você está ouvindo Na Escuta, a informação que toca. Começamos essa edição falando sobre tecnologias. Que elas estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia não é nenhuma novidade. Mas a cada dia, novas descobertas e processos buscam avançar ainda mais as potencialidades da tecnologia. É o caso dos robôs humanoides, que abrem a discussão sobre a intervenção das tecnologias na vida dos humanos. Isso mesmo, Heloísa. É por isso que a nossa repórter Isabela Cardoso foi conhecer um robô humanoide feito por alunos aqui da UFO. O robô participou este ano de uma competição a nível mundial. Você confere mais sobre esse projeto e esses chamados robôs humanoides agora no Na Escuta. Popularizado em 1950 no livro iRobot, o termo robótica hoje engloba vários produtos e estudos. Na Universidade Federal de Uberlândia, a Faculdade de Engenharia Mecânica desenvolve uma robô humanoide chamada Sakura. Uma curiosidade sobre o projeto é que a robô recebeu um nome feminino, pois a equipe que a desenvolve é composta majoritariamente por mulheres. Nós começamos a desenvolver esse projeto em 2010 e desde esse ano nós estamos fazendo melhorias no projeto dos robôs humanoides. Então nós começamos com robôs que tinham em torno de 20 a 30 centímetros e hoje nós já estamos trabalhando com robôs humanoides que possuem o tamanho de uma criança em torno de 3 anos. E o objetivo desse projeto é, além dos nossos alunos terem a condição de aplicar o conhecimento que eles estão vendo no curso de graduações nosso da Faculdade de Engenharia Mecânica, eles estarem aplicando esse conhecimento, mas também nós temos que levar em consideração que essas tecnologias que estão em desenvolvimento nesse robô podem ser aplicadas na sociedade. A aluna Lorena Costa faz parte do projeto há cerca de 4 anos e passou por diferentes fases de desenvolvimento da robô Sakura. Ela fala sobre os desafios de se construir e programar a robô. Quando se trabalha com a programação voltada para a robótica, uma dificuldade que surge é na identificação da origem de um problema. Todo o processo de determinar a fonte do erro, criar a solução, pode ser bem trabalhoso. Murilo Mendonça é mestrando da Faculdade de Engenharia Mecânica da UFO e estuda robôs humanoides e sua locomoção. Ele conta que os avanços na área são grandes, mas caros, com uma faixa de preço que varia de 9 a 100 mil dólares. Eu separo o desenvolvimento atual da robótica humanoide até ao longo do que eu tenho estudado em dois tópicos principais, que seria a capacidade de locomoção, né, o quanto que o robô consegue locomover de forma semelhante ao ser humano, consegue caminhar, ter estabilidade, e a área cognitiva, né, de interação com o ser humano. De conversar, conseguir manipular o objeto junto com o ser humano. Os avanços em relação à interação com os humanos são grandes, mas poderiam esses robôs serem muito parecidos com os humanos? Murilo acredita que não, principalmente em relação a sentimentos. Eu acredito que o desenvolvimento de sentimentos robô é mais fácil um ser humano ter o sentimento em relação ao robô do que o contrário. E porque essa característica ela é bem humana e é extremamente complexa. E eu acho que é muito difícil a gente conseguir interpretar se uma inteligência artificial, mesmo avançada, se ela apresenta sentimentos reais. Se você tiver interesse em saber mais sobre a Robô Sakura, basta você acessar a página do Facebook no link www.facebook.com.br/edronufo. Repetindo, www.facebook.com.br/edronufo. Isabela Cardoso para o Na Escuta. Preconceito racial é uma realidade vivida todos os dias por muitas mulheres no Brasil, e não somente no mercado de trabalho. Há casos de mulheres negras excluídas de rodas de conversa quando o assunto é relacionamento afetivo. Para entender melhor essa situação, nossa repórter Rafaela Alcântara conversou com a socióloga Poliana Fabrini sobre a solidão da mulher negra. O antropólogo Georges Balanchine, o princípio da sexualidade ou a ideia da unidade dos contrários estrutura toda a concepção negra. Para discutirmos a respeito disso, converso agora com Poliana Fabrini, socióloga e ativista negra. Sabe-se que pouquíssimas mulheres negras conseguem se estabelecer romanticamente enquanto casadas e que o número de famílias onde a mulher é mãe solteira é em maçante maioria de mulheres negras. Como você entende esse histórico e qual o real impacto de uma sociedade construída dessa forma? Bem, falar desse contexto, né, da solidão da mulher negra e esses desdobramentos de afetividade é sempre um contexto um tanto complexo. E eu gostaria de iniciar minha fala citando um trechinho de uma autora norte-americana que fala muito desse contexto da afetividade da mulher negra, né? Ela é chamada Bell Hooks. E ela nos diz assim: muitas mulheres negras sentem que em suas vidas existe pouco ou nenhum amor. Essa é uma de nossas verdades privadas, que raramente é discutida em público. Essa realidade é tão dolorosa que as mulheres negras raramente falam abertamente sobre isso. Então, eu gostaria de iniciar essa entrevista apontando que é um contexto já problematizado desde a década de 50 e que até hoje a gente não tem estudos e pesquisas profundas para identificar esse contexto de uma solidão ou de uma falta de afetividade, né, construída dentro desse amor romântico, né, colocado na sociedade. Então, começamos a pensar a partir dessa estrutura. Por que é tão difícil falar sobre? Por que é tão complexo entender que não é uma conjuntura pessoal? E falar de solidão da mulher negra, falar de afetividade para o povo preto, é falar também desse reflexo social, né? O quão a sociedade ainda impera um racismo, um machismo que nos assola, principalmente a nós, base da pirâmide, enquanto mulheres negras. Quando a gente fala dessa solidão da mulher negra e dessas afetividades, nós não estamos falando de um processo individual. Nós estamos falando de um processo social que implica em várias questões, né, que nos assola. Se a mulher negra hoje é a base da pirâmide, né, por conta de uma soma de opressão, não só machismo, racismo, como se intersecciona várias outras opressões, a gente consegue identificar que essas mulheres têm dificuldade também em engatar romances sérios. O aspecto vivido pela mulher negra é ainda vez colocada como segunda opção, pois nós, mulheres negras, somos colocadas como as mulatas de carnaval, num turismo sexual completamente exagerado frente à mídia brasileira, que nos vende como as meras bundas carnavalescas, e isso impacta diretamente nos relacionamentos. Por que somos vistas assim? Dentro da perspectiva de que mulher negra é dada como a segunda opção, ou estamos encarnadas na mulata de carnaval, no turismo sexual, e o porquê somos vistas assim? A gente consegue entender que também é uma construção social, essa construção do corpo negro pronto para o sexo, aquela coisa libidinosa, construída também num processo de escravidão. E aí é interessante a gente analisar que essas mulheres, se a gente fala hoje de uma democracia racial ou de uma miscigenação, ela foi dada num contexto de um estupro dessas mulheres ali, postas e sempre prontas para os senhores de engenho. É incrível como a mídia, que eu falo que é uma ditadura atual, ela também impera e fortalece esse estereótipo. Porque a gente pouco vê mulheres negras atuando ou referendadas na grande mídia. Quando às vezes são sempre no carnaval, é onde a maioria de nós, mulheres negras, estamos inseridas ou se faz presente de uma forma maior no contexto midiático. Quais seriam os motivos que levam a população negra feminina ao celibato? Bem, quando a gente fala de quais seriam os motivos que levam a população negra feminina ao celibato, é importante a gente entender que é um celibato inconsciente, por vezes. Né? Eu acredito na perspectiva que ninguém nasceu para ser só. Somos seres humanos que nascemos para uma coletividade. Nascemos para estar com o outro, né? Ou com outros e outras. Então, é um processo inconsciente de celibato. A gente entende que as mulheres negras se casam mais tarde, apresentam um maior índice desse celibato. Por que a solidão da mulher negra não é resultado de uma escolha, mas sim de falta de opção? Então, aquela que não vai ser a opção de escolha de ninguém. E isso é muito pesado, né? A gente já, desde a adolescência, se construir se negando, construir uma identidade se negando e entendendo que a gente está à mercê dessa escolha. Isso mina qualquer autoestima, né? E aí a gente começa a refletir que amor próprio é privilégio mesmo. Porque o nosso, né, do povo preto, ele tem que ser construído diariamente. Você está ouvindo Na Escuta, a informação que toca. Agora vamos de um assunto refrescante. Exatamente, Heloísa. A gente fala sobre cervejas artesanais. Pesquisas mostram que a procura por esse tipo de cerveja está aumentando no Brasil e ainda garantem que para o próximo século a procura deve dobrar. Em Uberlândia, o cenário não é diferente. Quem explica isso pra gente é a nossa repórter Gabriela Petruschi. Confira! A procura por cervejas feitas artesanalmente no Brasil deve dobrar na próxima década e o número de microcervejarias já praticamente dobrou do ano de 2014 a 2017, de acordo com o Ministério da Agricultura. 80% dessas empresas se localizam nas regiões Sul e Sudeste e em Uberlândia a tendência é a mesma. Tudo começou mais ou menos 5 anos atrás, com um aumento gigantesco na procura das cervejas artesanais. Abriu há 10 anos, então a gente viu muito bem na própria pele o tanto que esse mercado não era difundido no começo e que a partir de mais ou menos 2003, 2014, o negócio começou a aumentar de uma maneira que nem eu imaginava. Então, sim, o consumo dessas cervejas aumentou e aumentou muito nos últimos anos. Eu acho que vai continuar aumentando, inclusive. Esse é o relato de Roberto Michelin, proprietário de uma micro cervejaria da cidade. Ele também explica a diferença entre o produto comum e o artesanal. A matéria-prima que a gente usa, por exemplo, a maioria das cervejas artesanais são feitas com puro malte, né, ou não puro malte, uma percentual muito grande. O processo também nas cervejarias artesanais, eu diria que é um processo mais cuidadoso, mais longo. Tem cervejas que demoram 30 dias para ficar pronto, se não até um pouco mais. Também é uma coisa que é muito diferente, é a liberdade que o cervejeiro artesanal tem para inventar coisas diferentes, já que as industriais não têm essa flexibilidade. Com certeza há um público mais sedento por essas cervejas especiais, mas não para por aí. Típico consumidor desse produto é um leque muito grande, né? Geralmente é o recém-formado, sem filho, as pessoas que estão mais antenadas, tanto questão da comida quanto da bebida. É muito legal porque todo dia que passa a gente ganha novos consumidores, né? As pessoas que já ouviram falar, mas tem um pouco de receio de pedir uma cerveja artesanal, pensando que ela é muito forte, que tem que estar no copo certo, na temperatura certa, com um aroma não sei das quantas. Então, isso realmente está mudando. As mulheres estão chegando ao ponto dos homens. Claro, ainda é o homem de 24 a 34, com uma renda relativamente boa, que gosta de ler, gosta de ver o que é novo no mercado. Além da fábrica em Uberlândia e da venda das garrafas em bares e restaurantes, também existe um bar próprio da cervejaria, o maior responsável pelas vendas. Provavelmente em torno de 50% a 60% das nossas vendas são feitas lá. Então, assim, o consumo imediato, tanto do chopp quanto na garrafa lá, é o maior canal de distribuição que a gente tem. No ano em que o Brasil vai às urnas para escolher novos representantes do Executivo e do Legislativo, o Na Escuta começa uma série de reportagens especiais sobre o nosso sistema político. A falta de confiança da população gera até mesmo dúvidas sobre o futuro do nosso país. E é por isso que discutir e entender este sistema se tornou quase que uma urgência. Por isso, a gente convida você a acompanhar a série de reportagens especiais. sistema político no Brasil e seus principais desafios. Heloísa, e eu abro a série explicando como funciona o sistema político no Brasil. Você já deve ter ouvido alguém falar a seguinte frase: eu não gosto de política, mas participar do processo e poder eleger seus representantes é um direito de todo cidadão brasileiro. Para isso, é preciso estar bem informado e entender como o sistema funciona em nosso país. O professor doutor em sociologia, Leonardo Barbosa, explica como o sistema está dividido no Brasil, de modo especial, o partidário. E quando falamos em sistema partidário brasileiro, né? Ele é um sistema formado por vários partidos, são 35 ao todo. Nosso sistema eleitoral, ele é dividido em dois. Nós temos o sistema eleitoral majoritário, que ele é responsável por organizar a eleição de presidente da República, governador, prefeito e senador. E temos o sistema eleitoral proporcional, que ele é responsável por organizar a eleição de deputado federal, estadual e vereador. Para esse último, o sistema eleitoral proporcional, um candidato só se elege se ele tiver a somatória dos votos do seu partido, então ele depende dos votos do partido, se a somatória dos votos do partido superar um número que a gente chama de quociente eleitoral. O cálculo do quociente eleitoral, ele é feito pegando toda a somatória dos votos válidos, ou seja, eu excluo brancos e nulos, e divido pelo número de cadeiras que estão sendo disputadas, né? Então, se é a Câmara dos Deputados, são 513 cadeiras. Se é a Câmara de Vereadores em Uberlândia, são 27 cadeiras. Eu pego todos os votos válidos, divido pelo número de cadeiras. Eu vou chegar a um número, que a gente chama de quociente eleitoral. Que número é esse? Ele vai me dizer quantos votos o meu partido precisa, somando todos os candidatos, para eleger um representante. Então, se eu superar esse valor uma vez, eu tenho uma cadeira. Se eu superar esse número duas vezes, eu tenho duas cadeiras e assim sucessivamente. Assim funcionam as eleições no Brasil. Além do sistema partidário, o Brasil está dividido em três esferas: a federal, a estadual e a municipal. Cada uma delas é administrada por um poder: judiciário, executivo e o legislativo. O especialista em direito constitucional, professor Juan Espíndola, explica a divisão e qual o seu objetivo. O poder judiciário, como função típica, ele vai ter a função jurisdicional, ou seja, ele vai julgar os casos que chegarem até a ele. Mas ele vai ter também funções atípicas. Ele vai, por exemplo, tomar conta da administração judiciária e ele tem também a função legislativa. O Poder Executivo tem como função típica aplicar a lei, mas ele tem como função atípica julgar os casos dentro da própria administração pública, que seria uma forma de função jurisdicional, e tem também uma função legislativa, ou seja, pode acabar inovando no ordenamento jurídico. O Poder Legislativo tem função típica de legislar e de fiscalizar o Poder Executivo, mas tem também uma função atípica, tanto de tomar conta de função administrativa do Poder Legislativo, quanto também tem uma função jurisdicional, que é a função basicamente de julgar alguns casos. Infelizmente, parte da população não possui interesse pelo assunto. Segundo uma pesquisa realizada pelo Ibope, cerca de 26% dos brasileiros não dão atenção à temática. Ainda assim, professor Leonardo fala quais as opções de participação. A população pode participar dos processos decisórios para além das eleições. Aí a gente tem plebiscito, referendo, projeto de iniciativa popular, que quase nunca são utilizados. Então, normalmente a nossa democracia ela está muito mais ancorada no modelo representativo, que é aquele que eu escolho representante, do que é um modelo de participação direta, que é aquele que, sem representação, eu decido diretamente o que eu quero para a minha vida. Esse modelo dificilmente é usado no Brasil, raramente, o que faz a nossa democracia também ruim por esse aspecto. Então, o nosso sistema político, ele é um sistema de baixa participação popular, de muita dispersão da atenção, pouca representação política, pouca capacidade decisória do povo. Há dificuldades também quando olhamos para o cenário dos três poderes. Para o professor Juan Espíndola, há uma grande desarmonia. Ele explica. Nossos poderes, eles hoje não estão vivendo muito harmonicamente. Por qual motivo? Vivemos uma crise institucional muito grande e, sobretudo, uma crise política. Temos uma falta de representatividade no poder legislativo. Temos uma falta de representatividade muito grande no Poder Executivo, então nós temos que o Poder Judiciário acaba por tomar, por ocupar esse espaço que deveria ser cumprido, que deveria ser tomado pelos outros poderes. Temos um Poder Legislativo, portanto, que está bastante omisso politicamente falando, e temos um Poder Executivo que não tem muita legitimidade. Então acaba que o judiciário vem tomando essa sua função e acaba, na verdade, se sobrepondo em relação aos demais. Na opinião do professor Leonardo, no sistema há também uma falta de confiança nos brasileiros devido à crise política. A população tem perdido a confiança nas eleições, na democracia, nos partidos. E no Brasil, esse fenômeno ele se avolumou mais nesses últimos tempos por conta da crise política. Então a gente tem a impressão de que os partidos no Brasil não representam ninguém, mas eles no passado já tinham baixa representatividade. A crise é que torna mais aguda essa percepção de que os partidos não representam, né? Quando o legislativo é, ou deveria ser, a expressão da vontade do povo. E o judiciário brasileiro, sem conseguir dar um padrão, um parâmetro, né, que seja claro para a população do que é a respeito da norma. Nas próximas reportagens, você ouvinte saberá quais os desafios de cada um dos três poderes. Além disso, de forma mais profunda, as possibilidades abertas no sistema para a população. Melissa Ribeiro, para o Na Escuta. Ainda sobre o assunto política, a gente explica como as decisões dos governantes interferem diretamente em questões como a educação. É o caso da evasão no ensino superior. É isso mesmo, Melissa. Nos últimos anos, alguns programas facilitaram o acesso às universidades. Eles aumentaram o número de alunos matriculados no ensino superior. É o caso, por exemplo, do SISU, Sistema de Seleção Unificada. Bom, Heloísa, mas alguns dados têm nos dado um alerta à dificuldade de manter esses alunos no ensino superior. Aqui na Universidade Federal de Uberlândia, 77% dos estudantes evadem ou ficam retidos no decorrer da graduação. É por isso que convido você a ouvir a reportagem que preparei sobre as medidas que a universidade está tomando para conter essa situação. Confira! Nos últimos 10 anos, com o Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais, que aumentou as vagas das instituições, e com incentivos como o Sistema de Seleção Unificada, o ingresso nas universidades foi facilitado. Este cenário também trouxe reflexos na Universidade Federal de Uberlândia. Em 2007, a universidade mantinha cerca de 16.500 alunos matriculados. Em 2017, foram registrados mais de 23 mil alunos. Porém, este crescimento no número de matriculados traz novos desafios para a universidade. A evasão dos estudantes se tornou destaque atualmente e vem preocupando a gestão da instituição. Armindo Quilice, pró-reitor de graduação da Universidade Federal de Uberlândia, conta sobre o PROSIGA, Programa Institucional de Graduação Assistida, que foi criado para apoiar o aluno com dificuldades e conter a evasão. A UFO, ela cria desde passagem de 2015 para 2016, o programa PROSIGA, que é um programa de acompanhamento dos estudantes com dificuldade de aprendizagem. A ideia é, com esse programa, atacar a evasão, ou seja, dar suporte para que o aluno que tem algum tipo de dificuldade na aprendizagem, ele possa superar as dificuldades dele. Segundo Armindo, o programa possui diversos subprojetos que visam promover ações para melhoria de aprendizado e aproveitamento acadêmico, além da realização de pesquisas relacionadas à evasão. Uma dessas pesquisas é coordenada pelo professor Leonardo Barbosa. O trabalho visa rastrear, classificar e analisar o fenômeno da evasão e retenção na universidade. Leonardo fala sobre a importância da pesquisa para o controle da situação. É preciso descobrir qual é a natureza da evasão. Será que toda pessoa que sai da UFO tem que ser considerada como uma pessoa evadida, como um problema, como um desperdício, como uma perda para a universidade? Ou será que tem um universo todo das perdas de vínculo, né, pessoas que abandonam seus cursos, que saem da universidade, mas que saíram não porque seja um problema? Um dos fatores que também preocupa é a evasão causada por doenças psicológicas desencadeadas na graduação. Valéria Paiva é psicóloga da universidade e explica a situação. Em relação à evasão, que é um desafio da universidade, o que que a gente percebe? Cada estudante tem uma história única, né? Então, a queixa que ele apresenta pode ser um conflito familiar, que está afetando a capacidade de atenção, de concentração, reprovações excessivas que abalam a autoestima, a capacidade de confiança, de prosseguir no curso. Então, são inúmeros fatores que influenciam esse movimento de evasão do estudante da universidade. Valéria também fala como oferecer atendimento psicológico para os alunos pode conter a evasão. Onde o objetivo maior é identificar as dificuldades emocionais que o estudante está vivenciando e o impacto dessas dificuldades no rendimento acadêmico, no sentido de orientar. Heloísa Rocha para o Na Escuta. E para a gente encerrar essa edição do Na Escuta, vamos falar sobre música. É isso mesmo, nosso quadro de crítica de mídia coloca em cartaz a banda Nação Zumbi, uma das importantes bandas do cenário brasileiro. O repórter Marco Túlio Silva solta o verbo e faz um apanhado sobre o grupo e conta tudo sobre o novo álbum, o Radiola. Solta o verbo. Solta o verbo. Alô, alô, ouvinte! Eu sou Marco Túlio e começa agora mais uma edição do quadro Solta o Verbo. Hoje falarei um pouco sobre minhas impressões do último álbum lançado pela banda Nação Zumbi, Radiola NZ. Para quem ainda não conhece a banda, Nação Zumbi é um grupo pernambucano que surgiu em 91, junto do grande artista Chico Sainz, fazendo história no cenário da música brasileira. Chico Sainz e Nação Zumbi fizeram parte da construção do gênero Mangue Beat, que mistura o ritmo intenso do maracatu com elementos do rock, hip-hop e da cultura pop dos anos 90. Infelizmente, Chico Sainz faleceu em 97. Então, Jorge do Peixe, que já fazia parte da banda, assume o vocal. A atual formação, além de do Peixe, conta com Dengue no baixo, Tom Rocha na bateria, Gustavo da Lua e Marcos Matias nas alfaias, Tocogan na percussão e Lúcio Maia na guitarra. O álbum foge das outras produções do grupo, por não conter músicas autorais. O Radiola é composto por releituras de clássicos de outros artistas, com uma seleção feita a dedo. Mesmo sem nenhuma música autoral, a banda teve a preocupação em manter a identidade do Nação em seus arranjos. Intitulado Radiola NZ Volume 1, o disco foi lançado em novembro do ano passado, pelo selo Babel Sunset. O álbum conta com 9 faixas no total e abrange tanto releituras de clássicos brasileiros quanto de artistas internacionais. A primeira faixa é Refazenda, de Gilberto Gil. E como o próprio Lúcio Maia disse, Gil é uma lenda viva e é uma responsabilidade interpretar uma música dele. O que me chamou a atenção nesse som foram os instrumentos de sopro, que trouxeram uma harmonia maravilhosa junto do efeito de distorção da guitarra. Ouve aí. Abacateiro, teu recolhimento é justamente o significado da palavra temporão. Enquanto o tempo não trouxer teu abacate, amanhã será tomate e anoitecerá mamão. Abacateiro, sabes ao que estou me referindo, do que todo tamarindo tem. Continuando na seção de gênios da música brasileira, a faixa número 2 do álbum dá lugar à música Balanço de Tim Maia. Nessa em particular, Lúcio Maia deu uma debochada. As transições feitas na guitarra são sensacionais e deixam bastante clara a essência do Nação. Farto de conselho e de chouriço, maltratando o velho coração. Ovo de galinha magra. A terceira faixa é uma das mais especiais. Além da releitura da AVC da música Amor, da banda Secos e Molhados, Ney Matogrosso, que foi vocalista do grupo, fez um dueto com Jorge do Peixe. Combinação que deu muito certo, seguindo o compasso dos maracatus e a levada do violão. A música foi pensada inicialmente para uma apresentação no Rock in Rio, de Ney junto com o Nação. Mas depois de gravada, acabou entrando para o disco. Leve, como leve, pluma, muito leve, leve, pousa. Muito leve, leve, pousa. Suave coisa nenhuma. As brasilidades continuam e a quarta faixa dá lugar à música Não Há Dinheiro Que Pague, do Rei Roberto Carlos. Os detalhes dessa música, como os efeitos vocais e a segunda voz, principalmente no refrão, são muito bons e combinam demais com o sample do órgão usado no teclado, assim como a guitarra na levada de um groove encorpado. Saudade do preço. Saudade tem preço. Mas quando fiquei sem viver, então é que eu pude entender que não há dinheiro no mundo que me pague. E não para por aí. Em sequência, as músicas Do Nothing, da banda The Specials, Dois Animais da Selva Suja da Rua, de Erasmo Carlos, Tomorrow Never Know, dos Beatles, Sexual Healing, de Marvin Gaye, e Ashes to Ashes, de David Bowie, completam o álbum. Meus amigos, que seleção, não? I've heard a rumor from ground control. Oh no, don't say so. Segundo a banda, as músicas escolhidas para compor o repertório do álbum foram de grande influência para a trajetória do grupo. Porém, muitas músicas que influenciaram o grupo ficaram para trás, deixando espaço para um Radiola Volume 2 no futuro. Além do conteúdo musical do álbum ser muito bom, a arte da capa, produzida pelo artista gráfico paraibano Chico, é tão sensacional quanto as músicas. E aí, gostou das impressões apresentadas? Então vai lá, confere na íntegra o som desses caras, vale a pena. O álbum se encontra na maioria das plataformas digitais. É só pesquisar. Radiola Volume 1. Esse foi o Solta o Verbo de hoje. Espero que você, ouvinte, tenha gostado da análise. E até a próxima. Na escuta, Marco Túlio. Get that feeling, I want sexual healing, sexual healing. Oh baby, makes me feel so fine. Essa edição está chegando ao fim, então vamos aos créditos. Na edição, Ana Luísa Costa. Reportagens de Isabela Cardoso, Gabriela Petuschi e Heloísa Rocha. Na produção de entrevista, Rafaela Alcântara. E na produção de quadro, Marco Túlio Silva. Trabalhos técnicos de Marcelo Melazzo e orientação do professor Vinícius Dorn. Essa edição do Na Escuta fica por aqui. Mas se você quiser, pode ouvir essa e outras edições no nosso site. radioinufo.online, repetindo, radioinufo.online. Você também pode optar por ouvir em seu player de podcast favorito. É só procurar por radioinufo. Agora vamos nos despedindo por aqui e até a próxima. Até a próxima, ouvinte! Na Escuta é um radiojornal laboratório produzido pelos alunos do curso de jornalismo da Universidade Federal de Uberlândia, sob orientação do professor Vinícius Dorme.